Aí, quero agradecer primeiramente a Deus, porque só o Todo-Poderoso está comigo nos bons e nos maus momentos, sempre me ajudando, sem nenhum interesse, moro? Em segundo lugar, a minha família, a minha mãe, Dona Fátima, que é tudo pra mim, moro? Aí, Dona Fátima, a senhora tá no meu coração e na minha pele tatuada, moro? Pode acreditar. Aos meus irmãos, Elaine, Cláudia, Kleber, Renoy, meus sobrinhos, Lucas, Caroline, Thiago, o tio ama vocês. Minha avó, meu avô, obrigado por tudo, eu devo muito a vocês. A meus tios, Jonas, Mirino, Pedro, João, tia Luzia, especial pro meu tio Francisco, moro? Que se foi, mas tá no meu coração. De toda a família Nascimento dos Santos, descansa em paz. Aos meus parceiros que fecha comigo, tá ligado? Aí, desejo pra vocês, irmão, o dobro que vocês desejam pra mim. É isso aí. Aí, ser fiel pra mim é não passar os parceiros pra trás e andar na humildade. Porque a humildade não se compra em uma birosca, moro? É Deus que concede, irmão. Que Jesus abençoe todas as favelas, todas as cadeias do mundo, tá ligado? Todos os humildes. Que o amanhã com certeza será melhor, irmão. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23, pra conscientizar. É isso aí, irmão. Fiel, fé em Deus.